que eu preciso. Conhecemos erros que não sabem o rumo da verdade. Defendem para ter merecimento. Pra gente chegar. Conhecemos erros que não sabem o rumo da verdade. Defendem para ter merecimento. A minha alma, lá vai a minha alma. Com seu mar espumante, respirar as feridas desse sofrimento. Olha o rei lindo do mar. Santa Maria.